mano. Na sexta à noite nem sabia o que acontecia comigo. A música, o tom, os pretos no som, como era bom. Oh, o rap é do bom. E nem pensava que me mudaria assim. Me entrego com a alma até o fim. Você ouve Jay-Z em Nova York ou em Marcilac, Max Kamal, Marechal. Na simplicidade as desculpas nesses casos não valem. Mesmo que alguns amigos se afastem, sentado no ninho de amor em frente ao computador. Como você aí chegou, só sei dizer que me faço presente. A música de Deus pra mim um presente. Se você não acredita, por favor me compreende. O que eu sinto aqui, não sou capaz de explicar em palavras. A música não tem fronteiras. O que seria de mim se não fosse da rima, da rima? O que seria você se não fosse o que é e o que planejou? Mas furamos barreiras, entramos fronteiras, subimos ladeiras de várias maneiras. Sem mãos financeiras foi se focar a noite inteira pra aprimorar. Um simples acorde de ré, de lá, de acreditar. Tanto te amar, de tanto te ouvir, onde você for chegar. De tanto te ouvir, onde você for chegar. Aonde você for chegar. De tanto te ouvir, onde você for chegar. A música não te ouvir. De tanto te ouvir, onde você for chegar. Aonde você for chegar. Como tudo aconteceu, sei quem mereceu. Se desenvolveu, não acompanhou, parou, perdeu. Anos de vida na correria, e quem diria até onde chegaria. E como foi chegar até aqui, o tempo passou, não percebi. Poucos seguiram sem desistir. E agora até onde vai chegar, qualquer lugar. A música, a nossa musa, o motivo pra lutar. De tanto te amar, de tanto perder pra poder me encontrar. De tanto sonhar pra ver que ia acordar nesse lugar. De tanto, tanto, tentar tanto, canto, soltar pra ver que ainda tem. Tenho muita coisa pra aprimorar, os corre pra agilizar, pra poder enxergar. O que você fez pra mim, me fez mudar, me fez refém, me fez tão bem, me fez homem, nunca desisti, sempre progredi. De tanto te amar, de tanto te ouvir, onde você for chegar. A música não te amar, de tanto te ouvir, onde você for chegar. Aonde você for chegar. De tanto te ouvir, onde você for chegar. De tanto te ouvir, onde você for chegar. Aonde você for chegar. Onde estiver, se preciso for, clamarei por fé. Enquanto impuserem rancor, eu sei o quanto de te fazer mal jus. Os que não interpretam o valor que o poeta traduz. Me conduz, meu horizonte, meu norte, minha luz, meu canto. Quem me faz sentir forte é meu santo, oxalá. É tambor que arrepia a pele. É amor, se não tem desconsidere. De tanto te amar, de tanto te ouvir, onde você for chegar. Sempre teve lá pra me consolar. Você quem foi a primeira, me deu a certeza. Saúde ou doença, riqueza ou pobreza. Sempre ali, oh, cantando pra mim no radinho. Velhinho, só eu e você lá no meu quartinho. Ô minha Domênica, até Jesualda, ah, Chazinho com Domingas, cadê minha Tereza? Me aguenta, ciumenta, certeza. Tá ali do ladinho, poro triste, eu quase te perdi. Albedei, MC no baile, nostalgia dominou. O neguinho, Domingão, Soladão, Lecoque, Mocassin, chinesinho, swing, Bob Sheen. Na pista te curti, com você me casei aos sete. Coroa e rei, o dedo no play. Vinil, Marvin Gaye, o padre, o DJ, e Deus nos uniu. Onde você for chegar. A música não te de tanto te ouvir. Onde você for chegar. Aonde você for chegar. De tanto te ouvir. Onde você for chegar.